amor à luta, amor pelo rap, luta pelo povo. Busco nos antigos, sem medo do novo. Pensa bem, o que eu faço reflete o que eu sou. Só você sabe mesmo o que você passou. Pra que amor? E pra onde que eu vou? Então vem, vai, responde a pergunta. Pra criar os meus filhos com dignidade, que é pra dormir tranquilo. Seguir meu caminho com a cabeça erguida e olha, eu não tô sozinho. Se você tem amor e luta do lado do bem, ou só acredita que há valor e nota de 100, vai arregar pra esses filha da então vem, vai, responde a pergunta. Pra que amor? Diz pra eles, marrom. Se não veio de dentro, então pra que falou? Você jurou? Ou a capela, no asfalto ou na favela. Alvorada não é triste, é melhor coisa que existe. Quem tá de guerra dá trégua, sem medo, não amarela. Carrega, amor existe. Agora volta pro beat, tipo amor antigo de um tempão atrás. O rap tá na indústria, ele a gente não trai. Foco no trabalho, mantendo a conduta. Então vem, vai, responde a pergunta. Pra, na trilha sonora, tomar um vinho, ouvir um som do Cartola. Mesmo com nota de 100, amor supremo como John Coltrane. Se você tem amor e luta do lado do bem, ou só acredita que há valor e nota de 100, vai arregar pra esses filhos da AN. Então vai, vem, responde a pergunta. Pra que amor? Se não veio de dentro, então pra que valor? Diz pra eles, marrom. Você jurou? Precisa de amor também. O rico, o pobre, o preto, o branco. Quem é que sofre com ódio também? O rico, o pobre, o preto, o branco. Pra que amor? Pra que amor? Coisa assim.